do Arrocha. E é o brabo do sucesso. Cabeça pesada e um copo de água na mão. Mais uma ressaca que entrou pra minha coleção. De novo eu fiz tudo que eu prometi não fazer. Bebi, dei trabalho e tonto eu liguei pra você. Você, que esse hábito seja frequente. Eu bebendo pra esquecer da gente. Acho que é melhor eu parar, mas pensando bem, eu vou beber de novo. Já te dei meu modo sofrimento. Te esquecer, mas o processo é lento. De cara cheia, coração doendo. Vai ver, eu vou beber de novo. Já ativei meu modo sofrimento. Vou te esquecer, mas o processo é lento. De gole em gole eu vou sobrevivendo. A cada porra eu vou te amando menos. E divulgações, meu parceiro Gusta Serrote, moral de Serrolândia. Bora, Cleber Show, fugir do cavaco. Palco da música. Você, que esse hábito seja frequente. Eu bebendo pra esquecer da gente. Acho que é melhor eu parar, mas pensando bem, eu vou beber de novo. Te esquecer, mas o processo é lento. De cara cheia e coração doendo. Vai ver, eu vou beber de novo. Já ativei meu modo sofrimento. Vou te esquecer, mas o processo é lento. De gole em gole eu vou sobrevivendo. Vai ver, eu vou beber de novo. Já ativei meu modo sofrimento. Vou te esquecer, mas o processo é lento. De cara cheia eu vou sobrevivendo. Vai ver, eu vou beber de novo. Já ativei meu modo sofrimento. Vou te esquecer, mas o processo é lento. De gole em gole eu vou sobrevivendo. A cada pó eu vou te amando menos.